Esaú Edom, com histórias do céu, tomou Ada e Basemate com amor. Olibama também, em seu esplendor. Filhos nascidos na terra promissora, Elifaz e Reuel, louvemos agora. Jeujalão e Corá em unidade, caminhando juntos na sua verdade. Ele se estabeleceu com riquezas e bênçãos que Deus lhe deu. A Jacó se afastou, mas não se esqueceu de um amor fraternal que nunca se escondeu. Os príncipes da terra, um legado a brilhar, Temã e Omar, prontos a reinar. Na terra de Edom há prosperidade, sob a mão do Senhor, em toda a aqui, Lotã e Sobal, juntos a existir. Aná encontrou águas em meio ao deserto, graça e bondade sempre por perto. Reis de Edom, sua história contar, Bela e Jobabe, prontos a reinar. Nos caminhos da vida és nossa direção. Em ti encontramos a verdadeira paz, e em cada legado a graça.